Salvador, bom dia, tá 3601, pode ser da 10, pode decolar. É o 3601, autorizado a linha intercolar, piscina 0, vento na 5, 0 grau, 039. Autorizado a linha intercolar, piscina 0, vento na 3601. É o 3601 no decolar 257, controle em Salvador, 120, décima 8. 208, 01. Controle Salvador, TAM 3601, perfil Dael. Perfil da Serena Dael, via Dael 3601, ascensão nível 360. 360, via Dael, 01. Oi, bom dia, TAM 3171, ponto espera da 90, tá pronto. Autorizado a linha e manter pistola 0. Ali mantém 1-0, tá 3171. 031-71, decolagem autorizada, pistona 0, vento no 30 graus, 031. Devo decolagem no 0, tá, 031-71. Eu tenho uma formação aí na sua posição. É na radial 98, 6 milhas à frente. Vai desviar ou vai prosseguir? Olha, a nossa projeção radar, essa formação aqui não está ainda proeminente. Não afeta a nossa aeronavegabilidade nessa proa. Entendi, então, proa de lida autorizada, 3601. Está mantendo a lida, está no 01. Tá 3171, decolada 01, no controle Salvador, no 20.8. 1208, 3171, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Tá 3171, Nael, Leda, Motivar. 3171, sessão nível 320, vigilância no PCO. 320 no PCO, tá 3171. No 71, na possibilidade lá, Leda ou Motiva? Leda, autorizado. Confirmando Leda, autorizado, tá 3171. Motiva. 3601, cruza nível 160, chame o centro Recife. Tem 125, decimal 1, caso negativo 128, decimal 8, tá? 3601. 171 passou a posição da EL, nível 130, Recife em 125, decimal 1, no caso negativo 1288, até 3171. 251, até 1288, até 3171, bom dia, obrigado. Bom, volta, volta. 7410, passando 245 para o 950, informação de alta. Gol 7490, vê se havia chegada a Mari para o nível 050, a sua identificação. Desce o dia para o 050, identificou, pode voar o 02366. Não teve via chegada a Mari, 7490. Bom dia, Azul 2535, ponto de vela zero. Autorizada a linha de colapso no zero, vento no 40 graus, 029. A linha decola no 5, Azul 2535. Brasil 2535, decolada ao Zonomeia, controle Salvador no 20 decimal 8. 208, 42535, bom dia. Bom dia. Foi 535, contato radar na decolagem, via saída da EL, vigilância no perfil. Via azul 2535 da EL, Eda. Argentina 1911, clear to line up and wait, runway 10, expect 2 minutes for departure. Okay, clear, line up and wait, runway 10, Argentina 1911. O 7490, desça para 4 mil pés, ajuste no 013, voe na proa da Vitor 369, autorizado em análise. 4 mil pés, V13, proa do 369. Plano estabilizado. Vai reportar estabilizado. Argentina 1911, cleared for takeoff, runway 10, wind 150 degrees, 039. Clear for takeoff, runway 10, Argentina 1911. Argentina 1911 airborne at 21, Depart Salvador, frequency 120.8, have a nice flight. 1208, Argentina 19011, so long. Control, buenas noches, Argentina 19011. Argentina 19011, dial departure, via dial departure, climbing at maintain level 360 on the service, the read as well. Dial departure, climbing maintain 360, Argentina 19011. 2535, cruza nível 150, 3 milhas para a posição da El, chame o centro. Frequência no 25.1, caso negativo no 28.8, azul 2534. 251, 288, azul 2535, obrigado, senhor, bom dia. Demorou. Sinal estabilizado, vou passar um serviço para a pista. Visão para a pista, chama a torre em 118.95, 7490. 7490. Oi, Brasília, bom dia, gol 7490, final RNAV. Gol 7490. Boa noite, capitão de estado. Pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 022. O ajuste de altímetro, 10 no 3. Livre pouso, pistão 0, gol 90, 94, 7490. 911 now, Recife Center, frequency 125. 1, enable 1288. Change frequency 1251, 1288, Argentina 1911, so long. Have a nice trip. Thank you. Gol 7490, solo Vels 28, direita, São Salvador, 121, décima 1. Direita, 21. 121, décima 1. 21. Bom dia, 1229, no ponto 0 da 1-0, tá pronto. 1229, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento 150 graus, 049. 120 alinhar e decolar da 1-0, voo 1229. Salvador, Oxanã 6251, pistola 0, pronto. Oxanã 6251, autorizado a alinhar e manter pistola 0. 1229, decolado aos 33, chame controle, Salvador, 120, décimo 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, 1229, cruzando 1500 na saída da El, via da El, vigilância no perfil. Sim, senhor, é quando possível, a dileda, aliás, morte lá, por gentileza. Mantém o perfil, 1229. Vai manter o 329. Meia 251, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 40 graus, 049. Decolado já, meia 6251, decolado aos 36, chega o controle, Salvador, 120, décimo 8. 120, décimo 8, a chave 6251, bom trabalho. Nível 360, vigilância no perfil via saída da El, mesmo. 254. 251, via da El, sobe 63. 1229. Poderia coordenar com o centro, por gentileza, uma prova de fumaça? Cruza nível 140, vai passar a posição da EL. Chame o centro Recife, faça a solicitação diretamente àquele centro. A frequência é 125.1, caso negativo 128.8. 25.28, obrigado. É, 6251, passou a posição da EL, nível 130, chame centro Recife. A frequência é 125.1, no caso negativo, 128.8. Centro do Recife, 1251, 28, 8, até o 251, 228, obrigado, vamos lá.